Começa agora na Rádio Justiça. Hora Legal. O programa que fala da justiça de um jeito diferente. A melhor hora do dia. Entrevistas, sorteios, participação do ouvinte. A sua ideia pode virar um programa da Rádio Justiça. Começa aqui. Hora Legal. Apresentação Pedro Beltrão. 8:08 em Brasília, hoje é dia 21 de setembro de 2009, segunda-feira. Muito bom dia, você ouvinte. Alô, alô, Brasília, alô, alô, Brasil. Começa agora o Hora Legal. É um grande privilégio estar ao seu lado na Rádio Justiça FM. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e vamos saber o que de legal teremos nessas duas horas. Daqui a pouco, quem participa com a gente, nosso colaborador, toda segunda-feira aqui no Hora Legal, é o Dr. Francisco Disseu Barros. A gente vai aproveitar e fazer o sorteio do livro dele, Direito Processual Penal, volume número 3. Dá tempo de você participar, tem que correr agora, porque o sorteio vai ser no início do nosso programa, Direito Processual, volume 3, Dr. Francisco Disseu Barros. Quem participa hoje também é o nosso colaborador, toda segunda-feira com a gente aqui no Hora Legal, ministro Marco Aurélio Mello, aqui do Supremo Tribunal Federal. Também vamos conversar hoje com o Dr. Eliakim Queiroz, procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais. Uma empresa foi condenada por cercear o direito de seus empregados irem à justiça. A gente vai falar sobre este assunto hoje no programa Hora Legal. Também vou falar com o Dr. Walter Aranha Capanema, que é professor de Direito Administrativo, autor do livro O Spam e as Pragas Digitais, da editora LTR. E eu falei sobre o sorteio do livro, que vai acontecer agora no início do nosso programa. E eu quero já falar para você, ouvinte, que teremos o sorteio de uma bolsa de estudos do curso de atualização em Direito Administrativo da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O sorteio vai ocorrer na quarta-feira aqui no Hora Legal, do curso de atualização em Direito Administrativo. São 3 módulos. O primeiro módulo já começa agora no dia 24 de setembro, na quinta-feira, e vai até o dia 26 de setembro. Teremos o segundo módulo do dia 1º de outubro até o dia 3 de outubro e o terceiro módulo do dia 7 a 10 de outubro. E é bom lembrar que o horário é das 19 às 22h30 e aos sábados das 9 horas da manhã ao meio-dia e 40 minutos. Então, para você participar com a gente do sorteio dessa bolsa, um sorteio rápido, começa hoje e a gente já vai sortear na quarta-feira aqui no Hora Legal. São só 2 dias, segunda e terça, na quarta a gente já aproveita e faz o sorteio. Dá tempo de você participar com a gente pelo nosso e-mail, horalegal@stf.jus.br. Sorteio do livro Dr. Disseu daqui a pouco aqui no Hora e também teremos sorteio de uma palestra que vai acontecer na quinta-feira, no dia 25 de setembro. Também a gente vai, no dia 25, a gente vai aproveitar e sortear, já no dia 25, na sexta-feira, a gente vai sortear essa palestra na quarta-feira, esse direito de assistir uma palestra que vai ocorrer com a doutora Maria Berenice Dias, ela que estará aqui em Brasília, no auditório da Escola Superior do Ministério Público da União. A gente vai fazer o sorteio, então, de um convite para essa palestra que vai ocorrer em Brasília no dia 25, começa às 9 horas e vai até o meio-dia. São 3 horas de palestra e a gente aproveita e faz o sorteio na quinta-feira, já que a palestra vai ocorrer na sexta-feira, no dia 25 de setembro. Então, vários sorteios essa semana e na sexta-feira teremos o sorteio do livro Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho. Está na terceira edição, é da editora LTR e quem escreveu foi o Dr. Arion Sayão Romita. Para você participar com a gente de todos os sorteios e promoções aqui do Hora Legal, sempre pelo nosso e-mail, horalegal@stf.jus.br. Nosso som vai via satélite para todo o Brasil e na internet para o mundo, no nosso site www.radiojustiça.jus.br. Vamos aproveitar agora e conferir os destaques do Judiciário. Thank you. Começamos pelo Supremo Tribunal Federal. Destaque para a notícia: presidente do STF decide ação sobre fornecimento de remédios com subsídios da audiência pública sobre saúde. Com base em informações coletadas na audiência pública sobre saúde, realizada no Supremo, o presidente da Corte, ministro Gilmar Mendes, entendeu que medicamentos requeridos para tratamento de saúde devem ser fornecidos pelo Estado. Esta é a primeira vez que o Supremo utiliza subsídios da audiência para fixar orientações sobre a questão. Os dados foram utilizados na análise de suspensões de tutela antecipada número 175 e 178 que foram formuladas pela União e pelo município de Fortaleza para o fornecimento de medicamento. Já na suspensão de tutela antecipada número 244, o Estado do Paraná pediu a suspensão da decisão da primeira vara da Fazenda Pública de Curitiba, que também determinou o fornecimento de um determinado medicamento. Após ouvir os depoimentos prestados na audiência pública convocada pela presidência do STF para a participação dos diversos setores da sociedade envolvidos no tema, o ministro Gilmar Mendes entendeu ser necessário redimensionar a questão da judicialização do direito à saúde no Brasil. Para isso, destacou pontos fundamentais a serem observados na apreciação judicial das demandas de saúde na tentativa de construir critérios ou parâmetros de decisão. Segundo o ministro, deve ser considerada a existência ou não de política estatal que abranja a prestação de saúde pleiteada pela parte. Para ele, ao definir uma prestação de saúde incluída entre as políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde, o Judiciário não está criando uma política pública, mas apenas determinando o seu cumprimento. Ele observou a necessidade de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, além da exigência de exame judicial das razões que levaram o SUS a não fornecer a prestação desejada. O ministro salientou que obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS. Entretanto, o presidente destacou que esta conclusão não afasta a possibilidade de o judiciário ou a própria administração decidir que medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa, que por razões específicas do seu organismo comprove que o tratamento fornecido não é eficaz no seu caso. A partir dessas considerações e ao verificar que o medicamento está registrado na Anvisa, o ministro Gilmar Mendes concluiu que nos casos em questão, as provas juntadas atestam que os medicamentos são necessários para o tratamento das respectivas patologias. Nós vamos agora até o Superior Tribunal de Justiça. Destaque para a notícia: STJ rejeita tentativa de responsável por morte na ponte JK voltar a dirigir. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o habeas corpus com o qual Rodolfo Félix Grande Ladeira pretendia impedir a suspensão de sua habilitação para dirigir. Ladeira é acusado da morte de uma pessoa no primeiro acidente de trânsito com vítimas na ponte JK, na capital aqui brasileira, local em que a velocidade não deve ultrapassar 70 km por hora. O jovem terá o seu julgamento submetido a júri popular por determinação da 5ª turma do STJ, que entendeu que quem dirige a 165 km por hora não pode ter a intenção de matar, mas certamente está assumindo o risco pela tragédia, podendo ser julgado pelo Tribunal do Júri. No habeas corpus ao STJ, a defesa de Ladeira contesta a decisão de primeiro grau de suspender o direito de um rapaz dirigir veículo automotor diante da denúncia de cometer homicídio doloso no trânsito. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, não conheceu do pedido, porque não se procura defender o direito de locomoção do acusado, mas apenas o de dirigir. Decidiu que o habeas corpus não é a via adequada para esse objetivo. O acidente ocorreu por volta das 2 horas da manhã e vitimou o advogado Francisco Augusto Nora Teixeira, em janeiro de 2004. Segundo o laudo oficial, Rodolfo Félix Grande Ladeira dirigia um Mercedes e colidiu a 165 km por hora na traseira do Santana, dirigido por Teixeira. Nós vamos agora até o Conselho Nacional de Justiça. Destaque para a notícia: mutirão carcerário de Pernambuco revisou 2.202 processos em um mês. Em um mês de trabalho, o mutirão carcerário já analisou 2.202 processos de presos provisórios nas penitenciárias da capital e do interior do estado de Pernambuco, resultando na expedição de 577 alvarás de soltura. Esse foi o balanço divulgado em entrevista coletiva aos meios de comunicação pelo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Jones Figueiredo. Promovida pelo Tribunal de Justiça, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, a iniciativa objetiva revisar cerca de 13 mil processos nos próximos 90 dias. Estão sendo julgados os réus que possam já ter cumprido o prazo de detenção ou que tenham direito ao benefício de progressão de pena. Essa parcela representa 65% da população carcerária do estado. Em um segundo momento, serão revistos os 7 mil julgamentos dos presos condenados nas duas varas de execuções penais. Os processos pendentes de outros 63 municípios do Agreste e do Sertão do Estado serão incorporados ao programa através do cadastramento na vara virtual do Mutirão Judicial. Nós conferimos os destaques do Judiciário. Vamos agora às manchetes dos jornais. Correio Brasiliense, a saída contra as multas injustas. O Globo, estados engavetam verba contra a violência. O Jornal do Brasil, sótãos e puxadinhos terão de pagar IPTU. Folha de São Paulo, Brasil descongela investimentos suspensos na crise. O estado de São Paulo, a economia terá injeção de 140 bilhões de reais até o Natal. Valor econômico, mercado interno favorece a retomada no Nordeste. Estado de Minas, os esquecidos do recall, um perigo à solta no trânsito. À tarde, bandidos armados barram repórteres. O Jornal do Comércio, um Natal mais gordo. E Zero Hora, diários revelam estratégias do MST. Você acompanha o nosso programa Hora Legal aqui na Rádio Justiça FM. Vários sorteios essa semana. Daqui a pouco a gente já vai sortear com o Dr. Francisco de Seu Barros o livro Direito Processual Penal, volume número 3. Na quarta-feira, nós vamos sortear aqui no Hora Legal uma bolsa de estudos da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. É o curso de atualização em Direito Administrativo com a professora Raquel Carvalho. São 3 módulos, o primeiro no dia 24 a 26 de setembro de 2009, o segundo módulo do dia 1 a 3 de outubro de 2009 e o terceiro de 7 a 10 de outubro, também agora de 2009. O curso começa no primeiro dia 24, agora, às 19h, vai até às 22h30. E aos sábados, as aulas das 9h até o meio-dia e 40. Então, para você participar com a gente, sempre pelo nosso e-mail, horalegal@stf.jus.br, você deixa o seu nome, telefone, CPF, vai participar com a gente do sorteio dessa bolsa de estudos aqui no Hora Legal. São 8 horas 21 minutos. Rádio Justiça, o melhor time de colaboradores jurídicos do Brasil. Direito Processual Penal. Você ouve agora Francisco Dirceu Barros, autor de livros sobre o tema e colaborador da Rádio Justiça. Segunda-feira é dia de conversar com o Dr. Dirceu. Dr. Dirceu, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia aos ouvintes, ótima semana para você e para todos os ouvintes do programa Hora Legal. No programa passado, Pedro, nós começamos a relatar como é realizada a instrução plenária no Tribunal do Júri. Eu até parei, porque na realidade é um assunto que a gente tem que começar e terminar, dada a riqueza de detalhes. Mas eu preciso dizer que antes do juiz determinar o início da instrução plenária, ele determina que os jurados prestem compromisso, tá certo? Esse compromisso é prestado nos termos da lei e é realizado na exata forma do que dispõe o artigo 472 do Código de Processo Penal. E eu gostaria, Pedro, solicitar que você lesse aí para o nosso querido ouvinte, o artigo 472. Ok, doutor Disseu, vou pedir um tempinho, que a gente está agora aqui procedendo à abertura do código 472 do Código de Processo Penal, né? A gente vai localizar aqui esse artigo agora, porque a gente está ao vivo na Rádio Justiça FM para fazer a leitura aqui para os nossos ouvintes. Artigo 472 do Código de Processo Penal, formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: assim prometo. Parágrafo único, o jurado em seguida receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Esse julgamento solene, Pedro, ele serve para enaltecer ao jurado a importância da função que deve ser exercida com total imparcialidade e também com muita dignidade, né? E ele é feito, como você bem falou aí, de acordo com a consciência de cada um dos jurados. E principalmente com o que o jurado entende que deve ser justo, né? E aí veja, amigo Pedro, que o jurado faz um juramento no sentido de que a causa será examinada de acordo com os ditames expressos nesse artigo que você acabou de ler. Mas a lei preconiza que o julgamento deve ser realizado de acordo com a consciência do que o jurado entende por justiça, né? E aí, esse conceito de justiça, a gente está vendo aí que está na consciência de cada cidadão, e esse conceito de justiça nem sempre, Pedro, ele é o que a lei entende como legal, certo? Eu já tive a oportunidade de participar de diversos júris em que não havia a mínima justificativa legal para uma absolvição, e os jurados entenderam que o conceito de justiça deveria ser efetivada, né, com a absolvição do réu. E, pelo menos em 10 casos, Pedro, e esses são realmente muito interessantes, legalmente eu entendi que estava configurada nos autos uma hipótese de excludente de ilicitude ou então negativa de autoria, né, até porque nós vamos ver que nessa segunda fase prevalece o princípio indubo para o réu, diferentemente da decisão de pronúncia. Então, por inteira disposição legal, eu requeria a absolvição do réu. Ou seja, o conceito legal de justiça era a absolvição, né, nesses casos concretos, do réu. Mas o jurado simplesmente entender de forma diferente e condenar o réu. Vê que coisa interessante, né? Ou seja, você vai ter um caso aí que o promotor está pedindo a absolvição e o jurado e o advogado também está pedindo a absolvição, mas que o conceito de justiça que o cidadão fez foi, na realidade, em condenar o réu. Evidentemente vai haver recurso por parte da defesa. Eu geralmente vou fazer as contrarrazões reforçando a necessidade de ter outro julgamento, porque o julgamento foi errado. E aí nós vamos ter outro julgamento, tá certo? E aí, no caso, se o jurado entender novamente que deve ser condenado, infelizmente não tem mais um recurso. Poderia ter uma devida controvérsia doutrinária, uma hipótese de revisão criminal. E só para finalizar esse assunto, julgamento solene, a doutrina majoritária defende que a ausência do juramento no julgamento, ele vai causar nulidade relativa. Ou seja, a parte deve provar, e aí você nem me pergunta como, porque eu não sei, né, que a ausência desse juramento, ele realmente causou prejuízo, certo? Agora sim, Pedro, prestado esse juramento, nós vamos entrar aqui na chamada instrução plenária, né? E em síntese, a instrução plenária é feita assim: o juiz desenvolve várias etapas de ordem prática. Na primeira etapa, o juiz vai inquirir, se for possível, a vítima. Evidentemente, essa terminologia, se for possível, porque a vítima tem que estar viva, e estando viva, tem que ser possível também localizá-la. Nem sempre é possível localizar a vítima, né? E eu estou defendendo, Pedro, lá no livro Teoria e Prática do Júri, da editora Campos e Devi, que com a reforma do júri, a oitiva da vítima se tornou obrigatória. Assim, mesmo que as partes não arrolem a vítima para ser ouvida em plenário, o juiz estará obrigado a determinar a intimação do ofendido. Se você fizer uma leitura atenta de dois artigos conjugados, eles terão o mesmo sentido. É o artigo 473 e o artigo 431. O artigo 473, ele fala assim, ó, prestado o compromisso pelo jurado, será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessivo e diretamente as declarações do ofendido, caso a vítima, se possível. E inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Tá certo? E quando você pegar o artigo 431, ele vai no mesmo sentido. Ele fala, estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento. Ou seja, se você fazendo a leitura conjugada desses dois artigos, o 473 e o 431, você vai notar que o artigo não se refere ao ofendido arrolado pelas partes, né? Ou seja, o requerimento que os dois artigos se referem, na realidade, são as testemunhas. Então, Pedro, eu vou repetir esse detalhe muito importante, porque, na realidade, está causando alguns incidentes de ordem prática. Às vezes, o promotor não arrola a vítima, ou então o advogado não arrola a vítima porque não acha interessante. Geralmente, a vítima vai falar mal do cliente dele, né? Em regra geral. E o juiz esquece esse detalhe. Mas o entendimento hoje dominante, entendimento do, evidentemente não tem jurisprudência sobre esse assunto ainda, mas o entendimento hoje amplamente dominante, entendimento doutrinário dominante, é no sentido de que essa, a lei 11.689, que reformou o júri, ele tornou a inquirição do ofendido de forma obrigatória. Portanto, ainda que as partes não tenham rolado o ofendido, o magistrado deve determinar sua intimação para prestar o depoimento em plenário. Então, um detalhe muito interessante que, na realidade, não está sendo tão observado na ordem prática, porque é uma coisa realmente muito nova. Então, a segunda etapa, o juiz determina a ouvida das testemunhas. Primeiro, vai ser a testemunha da acusação e depois a testemunha da defesa. E aí, o detalhe que eu quero destacar é que essa ordem ela não pode ser invertida sob pena de nulidade. E aí, é também necessário destacar, Pedro, deixar bem claro que as perguntas, elas são feitas diretamente à vítima e à testemunha, certo? Isso não é uma mudança, porque a sistemática anterior também já previa tanto o promotor como o advogado fazer as perguntas no plenário do júri diretamente à vítima e à testemunha. Evidentemente, o juiz presidente vai intervir com o objetivo de impedir a formulação de perguntas impertinentes e também a formulação de perguntas que estiverem desvinculadas com o interesse da causa, né? E eu quero destacar ainda, nesse ponto, dois aspectos importantes, né? É que se a testemunha foi arrolada pela acusação, o Ministério Público assistente pergunta primeiro. Consequentemente, se a testemunha foi arrolada pela defesa, o defensor vai formular as perguntas antes da acusação. E outro fato de interesse prático é que o juiz não pode esquecer, tá certo? É que os jurados podem também fazer perguntas ao ofendido e às testemunhas. Repito, os jurados, eles também podem fazer perguntas às testemunhas e o próprio ofendido. Mas aqui há uma mudança muito significativa. Essas perguntas, Pedro, elas serão feitas através do juiz presidente. Você falou ou não? Não, doutor Disseu, pode ficar à vontade. Certo. Então, quer dizer o seguinte, que o promotor e o advogado fazem as perguntas diretamente, tá certo? E o jurado, ele faz a pergunta através do juiz presidente, tá certo? Diz a doutrina que essa forma de formular as perguntas do jurado, através do juiz presidente, seria uma forma do juiz filtrar um pouco a indagação, né? De modo que o jurado não transparecer, não transparecesse o seu convencimento, né? Na realidade, o juiz ele não pode permitir, Pedro, a chamada teoria do achismo, né? Pois a tendência do jurado, do cidadão leigo, é perguntar se a testemunha acha que foi legítima defesa, né? Eu tive um júri aí na semana passada, uns 15 dias atrás, em que o jurado perguntou à testemunha, né, se ele achava que o réu tinha atirado que tinha sido o réu que tinha atirado na vítima. Ou seja, antes do juiz intervir para dizer que essa era uma pergunta de ordem subjetiva e ele não podia entrar no achismo, né, o jurado disse, eu acho. Entendeu? E aí, meu amigo, ficou difícil quando ele falou, eu acho, tá certo? Porque o advogado realmente muito eloquente, muito esperto, ele começou a explorar, dizer que a testemunha, o depoimento dela estava totalmente sem credibilidade, porque ela falou, eu acho, né? E esse achar, ele emite dúvida na sua essência, e aí levou todo o seu discurso para o chamado em dúvida para o réu. Então, realmente, fica uma coisa esquisita, mas na realidade o jurado tem que fazer a pergunta através do juiz para evitar esses detalhes que tornam um incidente no tribunal de júri. O interessante, doutor Disseu, é que, segundo o sistema hoje vigente, não há mais esse sistema de pergunta dentro do sistema presidencialista, ou seja, tem que fazer a pergunta ao juiz para depois ele transmitir a testemunha ou então a vítima. Ministério Público e Defesa não precisam se utilizar desse recurso. Quer dizer, quando o jurado for fazer essa indagação, há necessidade ainda de passar pelo juiz para depois ele repassar a pergunta à vítima ou à testemunha? Exatamente, filho. Exatamente. Ou seja, o sistema que o órgão adotou para os jurados é o chamado sistema presidencialista, com essa justificativa que eu dei aí, porque realmente o cidadão é leigo, ele pode fazer algumas perguntas de forma impertinente. Mas quanto ao promotor e ao advogado, ele faz a pergunta diretamente ao jurado e ao réu e à própria vítima. Então, ainda nessa instrução plenária, Pedro, há dois aspectos muito importantes que nós precisamos destacar. E o primeiro é que as partes e os jurados, elas podem requerer a cariação e o reconhecimento de pessoas e coisas no próprio plenário, Pedro. Veja que coisa interessante, né? E aí pouca gente tem acesso a esse detalhe, né? E essa repetição é importante, né? Vou repetir, né? As partes e os jurados podem requerer a cariação e o reconhecimento de pessoas e coisas, né? E eu digo que é importante porque, na realidade, a gente aprende muito na prática, mas é jurado requerendo a cariação é algo que é pouco usual na prática, né? Eu praticamente, 10 anos de promotor criminal, eu nunca presenciei um jurado requerer uma cariação ou então um reconhecimento de pessoas e coisas. Mas aí está a previsão expressa na lei, né? E o segundo detalhe importante, Pedro, é que as partes juradas, eles podem requerer a leitura de peças. Olha que coisa interessante. O próprio jurado também, ele pode requerer a leitura de peças. E aqui, Pedro, há uma grande alteração, certo? A reforma do júri, ela fez grandes restrições à leitura de peças em plenário, certo? Agora, Pedro, com a reforma do júri, só é possível ser feita a leitura de peças em dois casos, certo? Eu quero que o ouvinte anote, se possível, esse detalhe, porque ele é muito importante, ele está causando alguns incidentes em alguns promotores e advogados que não estão bem avisados ou atualizados, né? Então, repito, só há duas hipóteses em que as partes e os jurados podem fazer essa leitura de peças. O primeiro tipo de peças que pode ser requerida à leitura em plenário são as peças formuladas em carta precatória. Por exemplo, os depoimentos das testemunhas que foram tomadas em outra comarca, no caso em Brasília. E o segundo tipo de peça que as partes podem requerer que sejam lidas em plenário são aquelas provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. E um exemplo mais usual na prática são as perícias que são realizadas no procedimento inquisitorial, tá certo? Que é uma prova e que ela não será mais repetida. Então eu quero destacar, e eu vou falar de forma bem lenta, para que não haja nenhum incidente de entendimento. Eu não estou dizendo que você, ouvinte, como advogado ou promotor, está impedido de ler durante o tempo de sua exposição, repito, durante o tempo de sua exposição, os depoimentos das testemunhas que participaram do sumário da culpa, tá? Da primeira fase da instrução criminal. O que eu estou afirmando, Pedro, é que as partes não podem mais requerer que o juiz determine ao oficial de justiça a leitura de tais peças. Esse requerimento de leitura de peças, Pedro, repito que ele sofreu hoje grandes restrições e agora ele só pode ser direcionado para as provas colhidas em carta precatória e as provas cautelares antecipadas e não repetidas. Evidentemente, o promotor de justiça e o advogado, eles podem, usando o seu tempo de exposição, repetindo novamente, usando o seu tempo de exposição, eles podem até ler todo o processo. E aí, Pedro, o ouvinte pode até estar indagando o porquê dessa radical alteração, né? Mas eu afirmo que ela também tem uma grande importância no contexto prático, que é dar celeridade ao julgamento, né? Eu já tive, Pedro, um julgamento em que o juiz, ao se dirigir ao advogado de defesa, disse: Vossa Excelência deseja que seja feita a leitura de alguma peça? Essa era a pergunta que era feita antes da reforma do júri. E o advogado, Pedro, simplesmente pediu para ser ler todo o processo. Tá certo? Ou seja, o processo tinha 5 volumes. O coitado do oficial de justiça passou quase 4 horas lendo o processo. Né? E a gente sabe que, na verdade, em algumas hipóteses, o advogado pedia a leitura de várias peças, que não havia nenhum tipo de restrição nesta reforma, com o princípio aí, escopo, né, de cansar os jurados. Quando eu começava a falar, os coitados estavam tudo com fome, estavam tudo cansados e com sono, né? 4 horas lendo peça, realmente fica muito monótono o julgamento do Tribunal do Júri. Então, Pedro, ficou bem claro esse ponto, Pedro? Quer dizer, agora no início do julgamento, a gente já até acompanhou outros julgamentos que foram feitos aqui em Brasília e, da mesma forma, no início do julgamento, tornava-se muito cansativo porque várias peças ali do processo acabavam sendo lidas. Isso durava cerca de 2-3 horas também e se tornava já cansativo o início do júri por conta disso. E agora, então, no início desse processo, a leitura dessas peças só podem ser essas peças que, na verdade, são as provas colhidas por carta precatório e essas provas cautelares, antecipadas e não repetitíveis? Seria isso? Exatamente. Ficou bem melhor agora. Tá certo? E até lá no livro Teoria e Prática do Novo Júri, lá no capítulo final, eu coloquei todo um roteiro do cumprimento do juiz até a sentença final, né? Um roteiro prático de como se desenvolve o novo júri. E eu estou colocando que o juiz, ele deve, para não causar nenhum incidente, dizer logo o seguinte, e alertar logo as partes da redação, né? É dar um detalhezinho pequenininho, mas é muito importante. Então o juiz alerta logo e os jurados e também as partes podem requerer algumas peças, mas essas peças, elas estão adstritas às provas colhidas em carta precatória e às cautelares antecipadas e não repetidas. Ele avisa logo para evitar que seja feito algum requerimento em sentido contrário. E só para a gente ter ideia, doutor Disseu, como é que o jurado, então, vai ter conhecimento do teor desse processo, ter conhecimento realmente da acusação, do que a defesa está alegando, das principais peças, como é que o jurado vai ter conhecimento disso? Realmente você tocou num detalhe importante, porque na realidade nós vamos ver aí que o jurado só recebe logo após o prestar o juramento a decisão de pronúncia, tá certo? E algumas provas, algumas decisões de órgãos superiores, tá certo? E aí ele não tem realmente conhecimento dessas cautelares, que pode ser uma busca e apreensão, que pode ser uma interceptação telefônica, essas provas não repetidas, nem também precatórias. A não ser que ele lendo esse depoimento, lendo rápido a decisão de pronúncia, né, ele tenha conhecimento de alguma coisa que chame a sua atenção, como é um depoimento. O depoimento que está em carta precatória, e o juiz pode ter se referido de alguma forma na decisão de pronúncia, ou ele também uma perícia anterior que ele se referiu, e aí ele possa pedir para complementar. Mas você tem toda a razão, na realidade ficou muito mais difícil para o jurado requerer essas provas quando já realmente ele não teve contato com ela. Né? Nesse caso, então, doutor Disseu, só para a gente terminar, O jurado deve votar mais, então, de ouvido, quer dizer, o que ele ouviu ali no transcorrer de tudo até o final do julgamento, quer dizer, a sustentação feita pelo Ministério Público, depois pela defesa, ele tem acesso a algumas provas, mas não esse inteiro teor do processo. Lógico, acredito que ele possa requerer isso, mas o voto dele vai ficar mais um voto de ouvido que ele ouviu ali, na verdade, durante todo o julgamento, do que realmente ele vai se ater àquelas peças, àquela leitura de peças, como acontecia no início do julgamento. É, Pedro, o que se diz é que o julgamento, a instrução do plenário do júri era totalmente oral, né? Eu realmente eu sou fanático pelo júri, eu tenho assistido júris feitos por outros promotores, né? E alguns júris, na realidade, você vê que a pessoa que está lá no plenário, ou então o próprio jurado, não sabe nem o que aconteceu na ordem fática. Por isso que é importante, tanto o juiz como o advogado, ele esclarecer todas as provas que foram colhidas para o jurado, né? Porque você tem que dar um juízo de certeza muito grande, principalmente o promotor como fiscal da lei, tem que estabelecer esse juízo de clareza para o jurado. Então, sempre eu sou repetitivo no Tribunal do Júri, né? Mas eu começo lendo, historiando, fazendo histórico dos fatos todos, o que aconteceu, contextualizando e que o jurado possa visualizar o que aconteceu no campo prático. E aí, não está vedado, como eu falei anteriormente, tanto o promotor como o advogado, mostrar para o juiz, para o juiz de fato que são jurados, tudo aquilo que ocorreu durante o sumário da culpa, durante a instrução criminal, tá certo? O tempo hoje, nós vamos dizer que depois é só uma hora e meia, né? O tempo primário, o tempo inicial, mas é necessário que realmente o promotor e advogado mostrem detalhadamente o que ocorreu durante a instrução criminal, porque senão o jurado vai fazer um julgamento às cegas, né? E aí esse julgamento que deixa dúvida no jurado vai acabar favorecendo demais ao réu, tá certo? E às vezes causa dano à sociedade. Mas você tem inteira razão. E dificultou um pouco essa questão da leitura de peça por precatória. Se ela não tiver citado na decisão de pronúncia, o jurado não vai poder requerer essa leitura. Mas tanto o promotor como o advogado, eles têm aí por obediência legal que esclarecer todas as dúvidas do jurado. Eu, como sou promotor de justiça, já sei que o advogado sempre ele vai usar aquele bloco latino em dúvida do réu, eu tento sair esmiuçando toda a minha sistemática fática e depois tentando provar fato a fato, mostrando sempre ao jurado as provas que foi colhida para que ele vote com toda tranquilidade e não tenha nenhuma dúvida. Né? Tá ótimo. Tempo, amigo. Estamos em cima da hora, doutor Dirceu, mas eu quero aproveitar esse final do nosso programa para a gente fechar o compromisso aqui. Vamos sortear mais um livro hoje. Já sorteamos os dois primeiros volumes do Direito Processual Penal, livro do doutor Francisco Dirceu Barros, e agora, exatamente, é o sorteio do terceiro volume. A gente já passou aqui por e-mail, a Kátia passou para o doutor Dirceu o nome do sorteado ou da sorteada, na verdade eu não sei, mas o doutor Dirceu pode aproveitar agora e anunciar. Doutor Dirceu, quem foi o sorteado dessa vez do livro Direito Processual Penal? Pronto, amigo. Foi uma sorteada que eu desejo uma boa leitura, né? O livro aí realmente, graças a Deus, está bem aceito pelo mercado aí, editorial dos concurseiros. O Processo Penal para Concurso, volume 3, o 4 e o 5 está saindo agora também. São livrinhos curtinhos, mas que tem toda a doutrina, a jurisprudência dominante e as questões que foram formuladas nesses últimos 10 anos em concurso de alto nível comentadas. E a sorteada foi a Jaqueline Mota Cardoso, que mora aí na cidade de Brasília, nossa capital. Jaqueline Mota Cardoso. Tá bem, Pedro? Tá ótimo, doutor Dirceu. Mais uma vez agradeço a gentileza com a gente aqui na Rádio X, a participação no nosso programa e mais uma aula aqui oferecida aos nossos ouvintes. Segunda-feira estaremos complementando esse assunto de grande relevância. Tá bom, Pedro? Tá, muito abraço. Um abraço, doutor Dirceu. Então, a sorteada de hoje do nosso programa, Jaqueline Mota Cardoso. Mora aqui mesmo no Distrito Federal, participou com a gente pelo e-mail horalegal@stf.jus.br. Foi a sorteada logo na segunda-feira, no início da semana. Parabéns a Jaqueline, obrigado pela participação com a gente aqui na Rádio X. Sexta-feira também tem sorteio do livro Direitos Fundamentais nas Relações do Trabalho. Está agora na terceira edição. Doutor Ion Sayão Romita escreveu o livro, dedicou aqui para oferecer aos ouvintes da Rádio X. A gente oferece o livro a você, ouvinte, para participar com a gente pelo nosso e-mail, horalegal@stf.jus.br. Agora no dia 20 23, na quarta-feira, faremos o sorteio de uma bolsa de estudos do curso de atualização em Direito Administrativo. São 3 módulos. Primeiro módulo já começa agora no dia 24, na quinta-feira. Do dia 24 ao dia 26 de setembro é o primeiro módulo do curso, o segundo do dia 1 a 3 de outubro e o terceiro do dia 7 a 10 de outubro, sempre das 19 às 22 horas e aos sábados das 9 horas ao meio-dia e 40 minutos. Então, para você participar com a gente aqui da Rádio, na Rádio Justiça, dessa bolsa de estudos do curso de atualização em Direito Administrativo da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com a professora Raquel Carvalho, que é procuradora do Estado de Minas Gerais, você participa pelo e-mail horalegal@stf.jus.br. Temos também o sorteio de um convite para uma palestra que vai ocorrer no auditório da Escola Superior do Ministério Público da União, um convite para essa palestra que vai acontecer no dia 25 de setembro. A gente sorteia no dia 24, na quinta-feira, que a gente faz o sorteio do convite para participar dessa palestra, que a palestrante é a doutora Maria Berenice Dias, já participou com a gente aqui várias vezes, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, atualmente advogada. E essa palestra, o sorteio, o convite, a gente vai sortear na quinta-feira aqui no nosso programa. E você pode participar pelo nosso e-mail, horalegal@stf.jus.br. Vamos ao intervalo? De volta já daqui a pouco. Você está ouvindo Hora Legal. Rádio Justiça, 104,7 FM. A ENAMATE, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, é uma instituição inovadora. É uma escola que oferece cursos a juízes do trabalho de todo o Brasil, utilizando as mais modernas técnicas de ensino. Os cursos presenciais em Brasília e os cursos à distância pela internet contam com tecnologia avançada para tornar a justiça do trabalho mais rápida e eficiente para o cidadão. ENAMAT, onde a justiça vai à escola. No ar, Cidadania e Cultura de Paz. Todo mundo já ouviu falar, mas você sabe o que é o tal do assédio moral? Quem explica pra gente é o assessor especial da Secretaria de Educação do GDF, Atílio Mazzolini. Existe uma lei para definir o que é assédio moral. Sempre ação exercida por um chefe contra um subordinado. Pode ser desqualificar o subordinado por meio de palavras, gestos ou atitudes, tratar por apelidos ou expressões pejorativas, exigir cumprimento de tarefas ou metas sempre sob ameaça de demissão, exigir tarefas incompatíveis com a função com o intuito de menosprezar o subordinado. Conhecer para combater. O Boletim Cidadania e Cultura de Paz é uma produção conjunta da Rádio Justiça e da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Olá, eu sou Elisabel Ferriche e quero convidar você para conhecer o trabalho realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, as decisões que têm contribuído para melhorar o judiciário do país, como o combate ao nepotismo, a moralização nos cartórios e a definição para o uso de carros oficiais pelos magistrados. Tudo isso e muito mais você confere no programa Gestão Legal. Saiba ainda quais os projetos do Conselho Nacional de Justiça que estão ajudando a dar mais rapidez às ações no Judiciário e o resultado das inspeções que a Corregedoria Nacional tem feito nos tribunais brasileiros. Esses são alguns dos motivos para você não perder o programa Gestão Legal, de segunda a sexta, às 10h10 da manhã, aqui na Rádio Justiça. Rádio Justiça, 104,7 FM, www.radiojustiça.jus.br. Sintonize seus direitos. Conselho Tutelar, todo mundo precisa conhecer. Eu sou conselheiro tutelar. A minha missão é acolher as denúncias de negação de direitos ou violência contra crianças e adolescentes e enviar aos órgãos competentes para que sejam resolvidas. Defender as crianças e adolescentes é lei. Se você é uma autoridade ou funcionário de órgão público, deve tratar com prioridade absoluta as questões encaminhadas pelo Conselho Tutelar. Ligue 0800 99 0500. Uma campanha Conanda e Andi. Voltamos a apresentar Hora Legal com Pedro Beltrão. 8 horas 52 minutos, de volta no programa Hora Legal. É a Rádio Justiça FM em Brasília, via satélite para todo o Brasil, na internet para o mundo. Acesse o nosso site www.radiojustiça.jus.br. E agora as informações da redação da Rádio Justiça. Ao meu lado, o repórter Roniara Castilhos. Roniara, bom dia. Bom dia, Pedro Beltrão. Bom dia, ouvintes do programa Hora Legal. Pedro, olha, a semana do Supremo Tribunal Federal começa com agitos. O Supremo Tribunal Federal tem diversas ações na pauta, e a pauta de quarta-feira está cheia de quinta-feira também. Então, promete uma semana agitada para a Rádio Justiça, né? Com certeza. Realmente são vários processos para julgamento do plenário aqui do Supremo. A gente vai aproveitar e já trazer alguns destaques aqui para o ouvinte da Rádio Justiça. Exatamente, vamos trazer os destaques que na quarta-feira, dia 23 de setembro, os ministros devem analisar uma ação direta de inconstitucionalidade que contesta a legalidade do parcelamento de indenizações e de precatórios já expedidos, conforme determina a emenda constitucional número 30 de 2000. Essa ação sustenta que seria inconstitucional o parcelamento em 10 vezes das indenizações, a aplicação da norma transitória aos precatórios já expedidos e a aplicação da norma transitória a ações ajuizadas até o último dia de 1999, por vulnerarem o princípio do acesso ao judiciário, do devido processo legal, da proporcionalidade, separação de poderes, isonomia, estado de direito e garantia de respeito ao direito adquirido. O relator original era o ministro aposentado Nery da Silveira. Concedeu a liminar para suspender até o julgamento final da ação a eficácia do artigo 2º dessa emenda. O julgamento deve ser retomado com voto vista do ministro César Peluso. Outro processo que deve ser apreciado nessa quarta é o que cobra a indenização por terras que teriam sido abrangidas pelos limites da reserva indígena Parabuburi, sem que tenha havido a devida desapropriação. Os autos envolvem controvérsias sobre o domínio da área em litígio, já que, de um lado, há um título aquisitivo do Estado-membro e, de outro, alega-se que a área nunca saiu do domínio da União e, tradicionalmente, foi ocupada pelos indígenas. O julgamento será retomado com o voto da ministra Carmen Lúcia, depois que o relator original, que é o ministro aposentado Ilimar Galvão, julgou improcedente o pedido. Na sequência, a pauta prevê também a análise de 10 mandados de segurança, todos eles na relatoria do ministro Carlos Aires Brito, que questionam um acordo do Tribunal de Contas da União. Esse acordo firmou um entendimento no sentido de proibir a celebração de convênios de prestação de serviço de assistência à saúde por parte da GEAP com outros órgãos e entidades da administração pública que não os órgãos que participam de sua gestão. O TCU defende que a GEAP seria uma pessoa jurídica de direito privado. Assim, seus negócios firmados com os demais órgãos da administração pública, que não sejam seus patrocinadores, têm natureza jurídica de contrato e não de convênio, razão pela qual não precisam do competente processo licitatório. Então, sempre essa discussão, né, Pedro? Agora a questão é o Tribunal de Contas da União, que tem um entendimento sobre a GEAP, mas sempre há na Justiça uma discussão sobre pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito público. Aí existem diversos detalhes nessa questão, nessas dúvidas quanto à pessoa jurídica e qual é o seu direito, por questões como essa. Seria contrato, seria convênio? Então, isso acaba sempre chegando na Justiça. É verdade. Com os órgãos da administração indireta, né, e o que fica mais claro é que são pessoas jurídicas de direito privado, tanto as empresas públicas, sociedade, economia mista. E o ponto diferencial é saber se eles prestam serviço público ou não. E aí começa toda a discussão referente à aplicação do regime jurídico de direito público, regime jurídico de direito privado. Então, quer dizer, são pontos que fazem toda a diferença no momento da aplicação da lei, que geralmente são discutidos aqui pelo Supremo Tribunal Federal. E se o nosso ouvinte já achava a pauta de quarta-feira grande, agora vem a de quinta-feira, que não deixa de ser do mesmo tamanho, né, Pedro? A pauta de quinta começa com o julgamento de extradição relatado pelo ministro Eros Grau, em que o governo da República da Alemanha pede a entrega de Timur Turan, condenado por sentença proferida pelo Tribunal de Justiça da comarca de Colônia, é o Tribunal do Júri da Juventude, pela prática dos crimes de extorsão grave, com caráter de roubo, tentativa de roubo, em concurso formal, com lesão corporal. Tem também um mandado de injunção da ministra Carmen Lúcia ministro Antunes Rocha, que está previsto para ser julgado também nessa quinta. Ele foi movido por fiscais tributários do município de Umuarama, no Paraná, contra uma suposta omissão da União, do Congresso Nacional e do prefeito de Umuarama. Os fiscais sustentam que estariam sem regulamentação até hoje diversos dispositivos constitucionais que tratam do direito de greve, dos servidores públicos, da precedência dos servidores fiscais dentro de suas áreas de competência e jurisdição sobre os demais setores administrativos, da criação de um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal e a representação da categoria dos fiscais neste órgão. Enfim, são listados diversos dispositivos que serão julgados todos nesta quinta-feira. Lembrando que o plenário começa às 14h, na quarta e na quinta-feira, e a transmissão é ao vivo pela Rádio Justiça, com todos os detalhes da pauta, né, Pedro? Com certeza, às 14h, o ouvinte já pode ficar ligado aqui na Rádio Justiça, ver a internet também, porque a gente aproveita e faz a transmissão ao vivo da sessão plenária que ocorre aqui no Supremo. Toda quarta e quinta-feira, o ouvinte acompanha com a gente ao vivo, aqui direto do Supremo Tribunal Federal. E aí nós damos um giro pelo Superior Tribunal de Justiça. Pedro, atenção a todas as pessoas que têm hotéis, restaurantes, lanchonetes, bares, boates, boutiques. Não importa qual é o estabelecimento, não importa qual é o segmento desse estabelecimento comercial, o problema é que se transmite uma obra musical para entreter a clientela, deve pagar direitos autorais ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. A velha discussão do ECAD, né, Pedro? Sonorização em ambiente comercial implica nesse pagamento de direito autoral. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça de novo, e ele vem entendendo dessa forma em diversos outros processos que já foram julgados, tanto que tem uma súmula editada pelo STJ de 1992. Essa súmula determina que são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais. Vários são os julgamentos que levaram a esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e essa súmula foi pensada e editada sem fazer exceções à obrigação. Então, ainda assim, tem alguns estabelecimentos comerciais de área de alimentação que insistem na tese de isenção desse pagamento do ECAD. Mais recentemente, a ministra Nancy Andrighi, que é da terceira turma do STJ, destacou que a partir de 98, a legislação passou a conter o que o STJ já vinha decidindo há quase uma década, que é a Lei 9.610, que alterou, atualizou e consolidou a legislação sobre direitos autorais e não considera mais relevante medir aí o lucro direto ou indireto pela exibição de obra, mas tão somente a ação, a circunstância de ter promovido essa exibição pública. Então, não importa se essa transmissão é feita na área interna ou externa do estabelecimento, para que sejam garantidos os direitos autorais. Eterna briga com o ECAD, né, Pedro? Mas aí o entendimento do STJ, essa súmula é de 1992, então aí já vai bastante tempo, e que as pessoas têm que entender que qualquer tipo de divulgação, a sonorização é devido ao pagamento de direito autoral. E acho que só não acontece mais o pagamento porque há dificuldade de fiscalização também por parte do ECAD, porque se ele tivesse bem estruturado, muita gente ia ter que arcar com alto custo aí para esses pagamentos. Então, o ECAD, a gente já teve a oportunidade de conversar com os representantes, eles já relataram essa dificuldade, mas a partir do momento que aumentar essa fiscalização, muita gente pode sofrer aí com o bolso. Então, é bom ficar atento a isso, é bom respeitar o que vem sendo decidido, né? Porque se já há essa súmula, já tem várias decisões no mesmo sentido, realmente já tem um entendimento firmado no sentido de que realmente são devidos o pagamento, nesse caso, da veiculação de música nesses ambientes, sejam bares, restaurantes, enfim, né, na área comercial. Então é bom realmente ficar atento, fazer esse pagamento, porque se o ECAD chegar com a fiscalização, terá que pagar, e aí tem que pagar a multa ainda em cima